Atenção para o top de 5 segundos. Resenha Bahia. Olha a Bahia! Minha porra! Lúcio Valverde. Salve, salve, nação tricolor. Um forte abraço a você, torcedor amigo, ligado aqui na BoraBahia.net, a voz da torcida de ouro. Hoje, dia 16 de dezembro de 2011, às 7 horas e 10 minutos, começando aqui mais uma Resenha Bahia. Informação, comentários, interatividade, tudo do dia do Bahia você escuta aqui. Também, galera, pode mandar a sua pergunta e participar à vontade da nossa resenha no novo Twitter, o arroba Amor de Aço, não é isso, cara? Amor de Aço. Não, não é Amor de Aço, não, é Amor de Aço mesmo. A galera sabe que não usa cedilha. Arroba Amor de Aço. Mas, não, foi você que começou com isso, Carlos. Arroba Amor de Aço sem cedilha. É isso aí. Perfeito. Vamos, sem perder tempo, vamos para os poucos destaques do dia. Girando com a notícia. Bahia! Bahia encara o Alto Esporte da Paraíba dia 7 de março. Esse jogo já tem a data, como eu falei, local e horário. Itumbiara desmente Marcelo Guimarães Filho e nega proposta por Ricardinho. Clube diz que Avni não sai por menos de 4,2 milhões. Bahia arrecadou mais de 12 milhões de reais com bilheterias de Pituaçu. E divisão de base realiza testes em Brasília e Monte Santo. Essas são as notícias do dia que vamos falar aqui. De primeira, logo cumprimentando ele, que não tá nada bem hoje, o repórter Metralhadora 24. Carlos Sampaio. Não há nada disso aí de não tá bem, de tá... Tudo mentira desses caras aí, mas... Vamos lá, né? Mais um dia de decepção para a torcida do Bahia, né? Sem novidades do Tricolor de Aço, né? Sem contratação, sem renovação. Então é realmente um dia triste, né? Que é uma pena. Então estamos terminando a semana agora, na sexta-feira, e nada de novidades, né? Mas pelo menos sabemos agora o dia da Copa do Brasil, né? O Marcelinho estipulou também o valor do Avni para a torcida, deixando claro de quanto seria o valor que seria vendido. Então isso tudo aqui, esses detalhes aí, aí vamos discutir na resenha de hoje, né? E o que aparecer, quem sabe o Marcelinho anuncia hoje à noite mesmo algum reforço, alguma renovação, né? Vamos lá. Ele tem até 23 horas e 59 minutos pra colocar aqui no Twitter. O dia ainda não acabou, né? É verdade. Quando você fica nesse estado, velho, você fica, né, um estado de euforia depois de depressão, assim, oscila, é assim mesmo? Não tem estado nenhum, até de resenha. Beleza, velho. E agora, falar com ele aqui, o estagiário de Carlos, né? O Juvena aí, Golobo. Boa noite, velho. Estagiário de ninguém. Boa noite, bom dia, galera do Twitter. Menor aprendiz, pô. Ah, é? Menor aprendiz. Boa noite, a galera aqui da mesa, né? Ao Adailton, ao representante aqui da comunidade do Bahia, ao nosso bebum aqui, o Carlos, o Lúcio, né? Pô, né? Hoje... Marcelinho disse que ia anunciar algo pra gente hoje, mas por enquanto nada, né? Vamos esperar até, como o Lúcio tá dizendo, até 11h59, que ele disse que a Ctrl-C, Ctrl-V ali no Twitter anunciou alguma coisa pra gente. Mas vamos esperar, né? Ainda tem muito tempo pra ele anunciar alguma coisa pra gente. Então é isso, boa noite pra galera, boa noite a todos. Beleza, e também tem um parceiro aqui, representante da comunidade do Bahia. Boa noite, velho. Fique aí à vontade. Boa aqui, bem-vindo à resenha. Boa noite a todos. Boa noite a todos da comunidade e a todos os torcedores do Bahia. Estou aqui para representando aqui e ainda vou comentar um pouco sobre o encontro que vai acontecer amanhã, às 4h30, no Farol da Barra também. Beleza, apoiamos. É isso aí. Você vai convidar aqui toda a torcida, né? Toda a galera que escuta a rádio para comparecer. Vai ser um evento muito legal aí pelo que o Lucas me passou. E eu devo aparecer por lá também, né? Caso eu consiga desmarcar um compromisso que eu tenho para amanhã. Posso aparecer também. Sim, beleza. Okay. Vamos lá. Vamos lá, né? Com a primeira notícia do dia aqui, o Bahia que vai encarar o Alto Sport, a gente já sabia, né? O time da Paraíba não é o programa da TV, né, da Globo. Pô, velho, foi mal, Adelto. É o costume de você só transmitir. Então, boa noite pra ele, Adailton, o controlador do som aqui, velho. Adailton Andrade. Boa noite. Então, estamos aí, né, pra mais uma resenha. Você me esquecendo novamente aí de me anunciar. Tô perdendo a moral aqui na rádio. Tô virando realmente só operador de som, né? Então, estamos aí, né, pra comentar aí as poucas notícias. Hoje eu tô responsável aqui pelo Facebook do Amor de Aço aqui. E as galera podem mandar aí seus comentários, suas perguntas, e vamos lançar aqui no ar. Beleza, é isso aí. Foi mal aí, velho. É o costume de vocês transmitir. Aí, pronto. Tá, vamos lá. Viu? Tá de coisa aberta aqui. É, e o Skype resolveu até dar uma travada aqui, mas tudo bem, vamos lá. E como eu tava falando, né, o Bahia encara o Alto Sport da Paraíba no dia 7 de março. Já sabíamos o adversário, mas tinham três datas, né? 7, 14 e 21, eu acho. E agora já tá definido, vai ser dia 7 de março, né? A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na tarde dessa sexta-feira, 16, a tabela oficial da Copa do Brasil de 2012. A estreia do Tricolor na competição acontecerá contra o desconhecido Alto Sport da Paraíba no dia 7 de março. É, o Alto Sport, que foi campeão da Copa da Paraíba em 2011 e por isso se credenciou a Copa do Brasil, e o Bahia encara às 22 horas. Horário de Brasília, no estádio José Almeida, com capacidade para 40 mil torcedores, lá em João Pessoa, na Paraíba, né, na capital. É, provavelmente vai ser jogo da TV, né, 22 horas de quarta-feira, dia 7 de março. E a segunda partida, caso o Tricolor não vença, coisa por dois ou mais gols de diferença, coisa que nós não queremos que aconteça, né? Queremos que o Bahia elimine logo na primeira partida. É, caso isso não aconteça, o segundo jogo está marcado para dia 15 de março, às 20h30, no estádio de Pituaçu. E aí o vencedor desse duelo enfrentará Remo e Real de Roraima. Ou Real de Roraima. Ou outro. É, ou outro. Então, a tabela do Bahia eu estava analisando, estava até um pouco fácil. Eu acho que o Bahia só vai pegar um adversário um pouco mais complicado, perto da semifinal já. O que vocês acham? O que você acha, Carlos, desse é Alto Sport e da tabela que foi colocar aí pro Bahia? Eu acho que o Bahia dá pra chegar nas quatro finais facilmente, né? Claro, respeito ao adversário, mas os adversários do Bahia esse ano são mais fracos, né? Claro, isso aí é óbvio, né? Então, a chance de o Bahia chegar nas quatro de finais é muito maior. Então é trabalhar, né? O Bahia mostrar isso fora de campo, renovando os jogadores, contratando bons jogadores, para que faça uma excelente campanha, quem sabe sendo até campeão da Copa do Brasil, né? Porque leva a gente para Libertadores, né? Então é uma competição importante também, né? Então o Bahia tem que levar a sério, tem que vencer, né? Já que já bateu na trave várias vezes aí, né? A Copa do Brasil chegou até as semifinais. E aí o Bahia esse ano tem a oportunidade para uma competição que até as quartas de finais pro Bahia vai ser mais fraca. Então o Bahia tem todas as chances de chegar até as finais com mais tranquilidade. É isso aí. E também, né, no caso esse adversário aí, pelo que eu vi, ele não foi nem um campeão paraibano, foi campeão da Copa da Paraíba. Então é um adversário até mais fraco mesmo, logo de início. Então o Bahia tem quase que a obrigação de eliminar na primeira fase. O que você acha, Igor? Você acha que o Bahia consegue eliminar? Lúcio? Oi? Apresenta a Lucas aí. Eu já vi agora. Deixa aí, eu terminar de comentar e eu chamo ele, logo pra dar a opinião dele também. Então, né, boa noite ao Lucas, que chegou agora, né? Eu acho que o Bahia, assim, não tem só apenas condições, tem a obrigação de eliminar o time lá, né? Porque é um time superior ao nosso, nós temos muito mais elenco que ele, muito mais, digamos assim, visualidade. E precisamos não, né? É obrigação eliminar lá. Eu acho que elimina sim, e com bastante folga. Não desvalorizando que o time, é claro, né? Mas eu acho que a gente elimina isso lá. Beleza, velho. Lucas, boa noite, velho. Boa noite, gente. Boa noite a todos os ouvintes aí. Cheguei um pouquinho atrasado hoje, peguei um engarrafamento ali, mas... Ô, Lucas, nível aqui. Você ainda tá em tempo de experiência, velho. 90 dias ainda pra você dar metido, velho. Ô, Lucas, não liga não, que ele tá mal, velho. Mas da próxima vez você aprende celular, Lucas. Opa aí, velho. É mulher do cara? Ó, oh, não ligue não que Carlos andou Carlos, tomando. Você tava aí sem saber o que se tava no PC ou se tava no notebook. Então cala a boca. É, Carlos tá num estado que eu perguntei: vem cá, velho, você tá no PC ou no notebook? Ele, eu sei lá. Então, releve alguma coisa que tu vai falar. Viu a galera que tá ouvindo aí? Releva um pouco aí o que o repórter metralhadora vai falar aí hoje. Porque ele não tá muito bem, não. Mas é assim mesmo, final de ano, sexta-feira, normal. Sim, Lucas, e aí, velho, o que você acha desse adversário do Bahia que já tá definido aí? O Bahia joga 7 de março, 22 horas, lá em João Pessoa, na Paraíba, contra o Alto Sport, né? Que ontem só sabíamos do adversário e agora temos local e a data exata, né? A gente já sabe o dia e o horário do massacre, né? Eu espero que o Bahia chegue lá, enfie pelo menos uns 5, não tome gol nenhum e volte pra não precisar fazer uma segunda partida. Até pra poupar o elenco, né? E você, brother, da comunidade, o que você acha? Você acha que o Bahia tem condições de fazer isso? Com certeza. Dá logo uns 3 logo, elimina logo esse jogo, o de volta. Pelo menos ele já tem um tempo maior até para preparar o time, para preparar também a parte, padronizar o time melhor. Porque vai vir muitos jogadores, alguns jogadores vão ser incorporados, alguns vão ser aproveitados, né? Inclusive da base, pode até aparecer, pintar. E também tem a questão física também, né? Porque, como o Carlos fala, né? Essa pré-temporada aí de quantos dias? Dia 18 começa dia 5. É, mais ou menos isso. 13 dias, para ser mais exatos. Mais exato, é quase nada, né? Então, né? Quanto mais o Bahia puder evitar, tipo, ter uma semana cheia de treinamento para durante a competição e se aprimorando fisicamente, melhor, né? Se conseguir evitar esse jogo, seria uma boa. Posso passar aqui no Facebook? Claro, sim, fica à vontade de perguntar. Então, o Ismael Salles, ele fala assim: eu gostaria de saber o que vocês acham de Boiadeiro do Ceará. Rapaz, é um lateral direito, né? Lateral. Aliás, ontem eu falei do Vicente, né, com o lateral esquerdo deles, que eu achei muito bom. É, gostei muito do futebol dele durante, aí no caso, o jogo entre Bahia e Ceará, e também durante o campeonato, né? Então eu achei um bom jogador. Eu acharia que seria uma boa opção, mesmo que o Avni ficasse, eu acho que seria uma boa opção aí pro Avni ter como reserva. Ele também pergunta aqui, ó. Tava olhando no Globo Esporte a respeito de Adriano e Fábio Bahia, que estão sem clubes, é verdade. Ó, Adriano, ele não tá sem clube, ele tá no... Como é o nome do clube, meu Deus? Não lembro o nome do clube que Adriano tá. É o Clube da China, eu não sei exatamente não. E o Fábio Bahia, ele tava aí no clube da Coreia, só que ele não tem base de interesse em ficar lá na Coreia. Então ele tá livre pra negociação. O Adriano é difícil porque o clube quer que pague a multa. Se o Bahia quiser contratar, o Bahia tem que pagar uma multa. E a multa é cara. No caso do Fábio Bahia, ele tá disponível pra negócio. O Bahia que ainda não demonstrou interesse em contratá-lo. É, isso mesmo, né? Pelo que soubemos, no caso, Fábio Bahia tá, sim, em disponibilidade aí, e o Bahia não demonstrou interesse, né? E, pelo que eu soube, colocou essa desculpa aí, né? De que teria que pagar a multa do contrato dele. É, até quando o presidente aparecer no Twitter, né? Eu queria até fazer esse questionamento a ele, né? Mas só que esses últimos dias ele não apareceu, não teve como perguntar, não. Tomara que ele apareça agora pra dar notícia. É verdade. Carlos, se tiver Twitter, pode mandar pro ar, velho. Tem muito Twitter aqui, como sempre, a galera participando, né? Agora, participando no Amor de Aço, né? A galera já aderindo ao novo Twitter, né? Aliás, a gente tem crescido muito, né? Já estamos com praticamente 1.600 seguidores, né? Chegando a isso aí. Então, valeu mesmo a galera. Então, começando os Twitter de hoje, né? O Bruno de Oliveira pergunta o seguinte. Antes ele afirma, né, que tá seguindo a gente aqui, e diz o seguinte: mais notícia nenhuma, né? Marcelinho não cumpriu o que disse de novo. Aliás, tem amanhã, mas não boto fé. E fala aqui também. Mas não tem pressa, né? O importante é que quando começarem a anunciar que sejam bons jogadores. Reforço de fato, né? Que no caso ele fala aqui. Alguém quer comentar sobre isso? Eu nem liguei. É, então depois eu que sou bêbado, vamos lá. O André Luiz fala o seguinte: cadê os meias? Nosso maior problema, é verdade, né? E daqui a pouco eu vou passar uma matéria aqui que eu procurei aqui no, na internet, e tem até o Marcelinho falando sobre as contratações. Eu vou dar umas dicas aí de jogadores que podem ser anunciados. No caso, anunciou nenhum jogador, né? Tipo, se as especulações vierem, excelente time vai ser montado. Tipo, mantendo os jogadores que deram certo esse ano, né? A base que deu certo esse ano. Todos esses que a gente já sabe. E contratando os que foram especulados, que foram ventilados, tipo Zé Roberto e Moraes. Com o Ricardinho que vai permanecer, e Wander e Ananias que voltaram, teremos uma quantidade de meia boa e com boa qualidade. O problema é anunciar alguém, esse que é o problema. Até eu que eu sou bem paciente, né? Venho pedindo paciência até a torcida já o tempo inteiro, mas até eu agora já tô perdendo um pouco a paciência. Né? O prazo que o presidente deu, tanto nas entrevistas quanto aqui no Twitter, foi até hoje. Então, vamos ver, né? Continua. Claro. Aí. Vamos lá, que a Dayton tem mais algum Facebook aí que complementar? Por enquanto, então, que ele olha, vamos lá. O Carlos Martins fala o seguinte, né? Boa noite, rapaz. A diretoria não tá contratando ninguém. Os nomes se esgotam já segunda semana sem renovação e contratação. É verdade, né? Bahia tá bestando aí, né? Segunda semana de férias, no caso, entre aspas, né? Do elenco, no caso, só. E nada de contratação, nada de renovação. Só anunciou o Wander porque já era uma coisa certa, né? É mais verdade. O Wander ia voltar, né? O César, Lucas César, meu colunista, um abraço pra ele. Dizendo aqui que já tá sintonizado aqui na resenha. Não, é um cara gente boa, o cara não é viado igual a você, não. Aqui só você, rapaz. Aí, mas o mais importante aqui que ele fala, no caso, o Adailton tá perguntando aqui se eu tô no Twitter do Amor de Aço. É verdade, a galera já tá comentando no Twitter do Amor de Aço, né? O arroba Amor de Aço, né? Sem a cedida, né? Não. Eu tô aqui também na Rádio Guarabaia, mas eu tô com o Twitter da rádio aqui. Eu tô aqui com o Twitter da Rádio Guarabaia também, mas a galera tá mandando agora só pra Amor de Aço mesmo. A galera realmente participativa no que a gente manda, né? Então um abraço pra todos aí que estão realmente continuam, né, participando em alta aqui na resenha, né? O Lucas César falou o seguinte: Avni já é jogador do Galo, no caso do Atlético Mineiro? Não, não, né? Não é. Ele só vai ser se realmente for comprado, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, né? Mas ainda não é não, viu? O Avni ainda é jogador do Bahia, mas tem grande possibilidade de ser vendido, né? E aí, Adalto, algum Facebook aí? Tem sim. O Roberto Nunes, ele pergunta se a gente acha que antes do Natal sai essa lista de contratações do Bahia. Eu ainda espero por hoje, viu, velho? Eu espero, porque eu quero ver se o presidente vai cumprir o prazo aí. Mas tem que ser até antes do Natal, porque senão vai ficar complicado. O Bahia pode perder o time das contratações aí, pô. Tipo, os jogadores que o Bahia tá interessado acabarem indo para outro clube. Agora, embora tenha aquilo, né, que eu venho falando aqui, né? Tomara, tô torcendo para ser a Angione seguir a linha dele, né? Que teve jogador, né, ano passado e esse ano, no caso, que já tava contratado e ele ficou negando o tempo inteiro. E aí quando o jogador chegou em Salvador, ele apresentou, né? Tomara então que seja isso, que os jogadores já estejam todos já acertados, contratados e não tenham divulgado, né? Tomara que seja isso. Comunidade do Bahia aí tem pergunta aí de usuário? Tem. Manda a bala aí, manda pro ar. Roberto Saraiva pergunta: em que pé está a negociação da sede de praia? A prefeitura está enrolando? Demais, né? É isso aí, é a prefeitura mesmo. A pendência é com a prefeitura. Tinha problema de certidões que o Bahia tinha que providenciar, algumas irregularidades. O Bahia já acertou tudo desde o ano passado, antes do acesso da Série B para a Série A. O Bahia até pretendia usar esse dinheiro na Série B, nem usou, né, porque não saiu. Tá tudo certo, só tava faltando uma assinatura do prefeito pela última vez, a última vez que eu soube. E tá nessa aí, né? Tá enrolando mesmo, a palavra é essa. Verdade, o Igor vai se despedir aqui e depois que ele se despedir a gente continua com o Twitter. Vai lá, Igor. Tem mais Facebook aqui também. Então, vai, né? Seja rápido. Boa noite a galera aqui, né? Que eu tenho um compromisso, vou ter que sair. Um abraço a galera aqui da mesa. Um abraço a galera que tá escutando. Meu Twitter aí pra quem quiser seguir. é o arroba Igor Lobo com dois olhos no Igor. Então é isso, um abraço pra galera aqui da mesa, um abraço a todos. Boa noite, doutor. Boa noite, tá ficando sem moral, viu? Mas vai lá. Valeu. Ó, estagiário saindo antes do horário, justa causa de novo, viu? É, e já não apareceu outro, ele mesmo tô aí no Facebook, ele foi discutindo aí de não. É compromisso mesmo, senão eu estaria aqui. Rapaz, bom, vocês estão. O Gabriel falou assim, jogando no Twitter. Gostaria de saber o que o pessoal da resenha acha se o Joel retornasse ao Bahia. Seria bom ou se o Joel dá conta do recado? Seria excelente, né? O realmente, nosso, o Joel, né? No caso. Ah, mas difícil, né, velho? Nessa diretoria do Bahia vai ser praticamente impossível, né? Porque brigou com a diretoria, brigou com o empresário. Brigou com os assessores do Paulo Júnior, então muito difícil, né? Esse é o problema de Jael, infelizmente ele tinha que sair mesmo, né? Porque pense aí numa empresa, você chega no seu supervisor lá, no seu superior hierárquico e agride, né, com um soco no rosto. É justa a causa, né? Não tem nem como continuar. Uma pena que isso aconteceu. Claro que tecnicamente ele faz muita falta, assim como o Jobson também, que foi outro que não tinha como continuar e tecnicamente fez muita falta. Mas também, né, tem a parte, né, de organização do grupo, né, pode ser que perca o grupo todo se mantiver, né, um jogador que tenha cometido um ato desse de indisciplina, tanto um quanto o outro, né, tanto o Jael quanto o Jobson. E eu acho que enquanto o Angione estiver aqui, eu acho que ele não volta mais não. Uma pena. O Facebook aqui, viu, é o Rodrigo Tinoco. Ele fala assim, ó, olha, como eu mesmo falei ontem com vocês, que o Alexandre poderia vir para o Bahia, é muito provável mesmo, pois o Vasco está contratando um argentino, temos que esperar, pois ouvi isso na rádio do Rio, na resenha esportiva, que o Vasco está contratando Parra, centroavante do Independente da Argentina, e está disposto a emprestar Alexandre, poderia vir sim para o Bahia, pois o Bahia tem boas relações com o Vasco, porque Carlos Alberto também veio do ar, não é? Aí, isso é verdade. Seria excelente. Eu acho um pouco difícil, porque Alexandre tem mercado e o salário dele é alto. Mas se vier, seria excelente. E isso é verdade. Ainda mais o relacionamento bom mesmo é de Angione com o Vasco, né? Angione tem excelente relacionamento com todo mundo. Com todo mundo, é. Principalmente com os clubes que ele já passou, né? Flamengo, Vasco e Corinthians. Se ele sair do Bahia, a situação do Bahia vai ficar complicada. É verdade. Bota esses jogadores de nome aí no Bahia, Angione. É graças a Angione. Verdade, com certeza. Então, continuando aqui, ó, o Roberto Nunes, ele fala assim: Felipe pode não renovar com o Flamengo. Poderemos perder Lamba. Eu também tava vendo essa história aí, Felipe talvez não renove com o Flamengo, mas Lomba tem contrato com o Bahia até maio de 2012. De 2012, então, até isso. Maio de 2012 ele é nosso. E pelo que... E o Bahia pode assinar um pré-contrato com ele também, né? Porque o contrato dele com o Flamengo... Tá tudo ok. Deu uma sumida aqui o áudio, alguém me escuta? Tô escutando. É, beleza, né? deu uma sumida aqui o áudio. É pelo tá que querendo cair, de novo. Deve ser o Skype aqui ruim. Pelo que a Angione falou, com o Flamengo tá tudo ok. O Flamengo já liberou para prorrogar o contrato. Foi o que a Angione disse. Claro que quando ele falou isso, né, não tinha essa circunstância aí de Felipe talvez não renovar. Mas eu acho que o Flamengo não quer Lomba, não, viu? Pelo menos por agora. Bom, tô de volta aqui. Então, você tinha saído? Boa pergunta. Carlos, esse eu tinha, eu tava falando no Twitter. Deixa eu ler o último Facebook aqui. Oi? Antes de você ir pro Twitter, deixa eu ir ler aqui o último Facebook aqui rapidinho. À vontade, vai lá mesmo. O Ismael Salles, ele fala assim: empresário de Somália confirma o interesse do Bahia no atleta. O que vocês acham? E pergunta também de o que a gente acha de Richarlison do Atlético. Não. Uma de cada vez. Primeiro Somália, depois reconhece de Richarlison. Somália é um bom jogador. Somália é um bom jogador mesmo. Eu acho que seria excelente pro Bahia. Melhor que Toró, por sinal. É. Mas o Richarlison dá não, né? Eu acho que ele nunca foi esse jogador todo e nunca vai ser. Não, é até que Richarlison, tecnicamente, eu acho um bom jogador. O problema também é que ele é caro. Agora, ele é um bom jogador porque ele é versátil, né? Ele joga ali pelo lado esquerdo em qualquer posição, né? Ele joga tanto de lateral, já jogou de zagueiro e joga de volante, que é a posição original dele. Ele é um bom jogador, versátil e tudo, mas eu acho que não tem Não tem como ele vir pra aqui agora não. Somália é mais próximo de vir. E é bom jogador. Ele é um jogador que sabe marcar muito bem, marca forte e sabe sair pro jogo. Então seria uma boa contratação sim, se Somália vier. É. A Sandra 2011 fala aqui: o novo site ficou show, parabéns. Valeu, Sandra. Sempre com a gente aí no Amor de Aço e agora participando da Rádio Amor de Aço, né? O responsável tá aqui na mesa, é o Lucas. É isso mesmo, é claro, a gente tem que deixar o crédito. Valeu mesmo, Lucas, pra lembrar. Deixar o crédito ao Lucas, né? Que é nosso webmaster. Ele disse que não, mas é o nosso webmaster sim. E realmente tá fazendo um trabalho grandioso, né? Primeiramente é na ideia da junção, agora também arrumando toda a rádio, o blog. É o gerente de marketing da rádio. Realmente é o gerente de marketing também. Então fazendo um grande trabalho. Parabéns ao Lucas. Né? Então vamos lá. Oi? Tem mais Twitter aí? Tem sim, tá cheio aqui. Twitter vai, como sempre, mas pode seguir aí. Se tiver Facebook, a gente faz. Vai intercalando aqui, vai lá. Vai. Não, eu gostei, é, intercalando. Até você tá melhorando. É, tá passando o efeito já do álcool. O Alan fica mais puto bebendo. O Alan Nascimento, ele fala assim: fiquei sabendo que o Bahia irá anunciar na segunda a contratação de William José do São Paulo, Caio do Botafogo, Moraes do Corinthians e Magno Alves do Atlético Mineiro, né? Só não anunciou ainda por questões de papelada. Nada oficial, mas é uma notícia que fiquei sabendo. E aí, o que é que vocês acham aí se vai anunciar essas contratações aí? É, me desculpe, mas quais são os jogadores mesmo? Ei, não tá tão bem ainda não. William José do São Paulo, Caio do Botafogo, o Moraes do Corinthians e o Magno Alves do Atlético Mineiro. É, o Magno Alves eu não concordo muito não, o Caio também não, né? O William José, eu gosto do William José. E do Moraes, claro, né? O grande jogador. Agora as outras pessoas que estão tratando assim. Moraes é quase longo, né? Hã? Moraes é quase longo. É verdade, na torcida. Tinha que vir mesmo. E você, parceiro aí da comunidade, o que você acha desses jogadores aí, você e Lucas? Pode falar, Lucas. Moraes, eu acho que já tá certo. Já tá certo, eu acho que já deve estar certo já com o Bahia, né? Os caras estão escondendo aí pro baixo dos panos, mas eu acho que já tá certo. Agora os outros jogadores, vamos ver, né? Se o Bahia vai trazer ou não. Eu não confio muito nesse negócio de já tá certo, não, porque eu já considerava o ventinho, como é a chuvinha? O Toró também tava certo. Chuvinha. Eu considerava que o Chuvinha tava certo e Chuvinha não veio, pô. Estava, né? Verbalmente estava, mas ele pegou e deu o signal no Bahia, né? Mas é aquilo, né, velho? Como eu falei, que aconteceu com o Jael na primeira passagem aqui. Jael já tava fechado, o Bahia mandou a passagem de avião e no aeroporto o Cruzeiro foi e levou ele. Aí depois ele não deu certo no Cruzeiro e veio na segunda metade de 2009 pra cá. Mas Paulo Carneiro tentou trazer Jael no início da temporada de 2009 e só conseguiu na metade, que foi quando ele não deu certo no Cruzeiro e veio pra aqui. Então, Ivo Reis Flores aqui pelo Facebook diz que o Bahia tá igual o Facebook, curtindo vários jogadores, mas não está adicionando ninguém. Comentário inteligente. Então, a Geo Jovem fala o seguinte: tô ligado na resenha tricolor, quero ver a galera toda manhã lá no encontro, né? Ela fala do encontro, no caso, da comunidade Bahia, né? Que realmente vai ser encontraço, né? Lá no Porto da Barra, que vai, a galera vai curtir o Porto Sol, né? Tomar uma cervejinha, resenhar. Aquela velha resenha de sempre, boa, né? Muito interessante. Então, tá todo mundo convidado aí. E ela fala também o seguinte: já temos novas notícias das contratações. Daqui a pouco eu vou falar algumas coisas sobre contratações e renovações, mas não são novidades não, né? Ele falou em uma entrevista e aí a galera fica mais situada sobre a situação de cada jogador. O Luan Fortuna fala o seguinte: Avni, sai ou não sai? O Avni tem grande possibilidade de sair, né? Mas também não é certo sair, né? A verdade é essa. Isso não quer dizer que amanhã ele vai sair. Quer dizer que se oferecerem o que o Bahia quer, ele vai sair. E a possibilidade de isso acontecer é grande, né? Porque não é nada demais. O Bahia não tá pedindo fortuna, né? O Bahia tá pedindo aquilo que o jogador realmente vale, né? Então, deve sair mesmo. E ele completa aqui, ó: vender Avni para um time brasileiro é a maior burrice que o presidente vai fazer. Eu também concordo com isso. Concordo plenamente. Se tiver de vender Avni, que seja para o Napoli, que também tá querendo. Agora, se o Atlético oferecer mais que o Napoli, ele chega pro Napoli e falha, ó. o time aqui do Brasil oferecer mais dinheiro. Se vocês oferecerem mais dinheiro, leva. Mas mesmo assim, não eu ainda preferia vender pro Nápoles. Não, mas mesmo assim não vende pro Atlético. Eu tô dizendo, chega lá pro Nápoles pra ver se o Nápoles aumenta a proposta, entendeu? Mas não vende pro Atlético. É muita burrice vender pra time brasileiro. Até porque é uma posição carente no futebol brasileiro, lateral. Tanto é que aí o Dodô, e a gente tinha no elenco aí dois dos melhores laterais brasileiros. O Dodô foi eleito o melhor lateral do Armandão, aí mesmo ficando fora de algumas partidas aí pela lesão. Então, vai ser a maior burrice aí, como o ouvinte disse, o Bahia vender para time brasileiro. É verdade. É, o Lucas César falou o seguinte: Flamídia renovou com o Renato Abreu, agora tá mirando o Felipe, né, no caso goleiro. Isso é muito bom pro Bahia no caso de Lomba, né? É verdade, né? O Felipe ficando realmente pro Bahia facilita demais, né? O Diego Grau falou o seguinte: espero que o Bahia esteja utilizando aquele termo do sigilo, entre aspas, né, nas contratações do time, que os jogadores já estejam certos de vir. É verdade, né, velho? Tomara que daqui tomara pra... Tomara que seja igual a Fabinho, né? É, tomara que daqui pra no máximo próxima semana o Bahia anuncie de vez todos os jogadores que vão compor aí, no caso, o elenco de 2012, pelo menos no Campeonato Baiano, né? Tá na hora. Agora as renovações eu acho que já poderia ter mudado, né? Tá na hora, né? É isso, velho. Tipo, é aquilo, eu tô torcendo, velho. Só as renovações, a preocupação é a renovação. É porque até elas podem estar ocorrendo aí. E é a sequência natural, né? É a sequência natural, né? Ver quem vai subir da base, renovar os que aprovaram, pra depois retocar com as contratações. Eu tô aqui, eu tô tentando ser otimista, apesar que hoje eu tô um pouco irritado com isso. Mas eu tô tentando ser otimista, achando que já está tudo certo e que o Bahia tá fazendo o jogo pra divulgar, né? Que Jangione às vezes faz isso, como eu falei, né? Ele tá com o jogador fechado e não divulga, só quando o jogador tá aqui. Tomara que seja isso, né? Porque tá demorando muito mesmo, pode perder o time, né? E perder alguns jogadores bons, e aí só pegar o restante, né? A rebarba aí dos jogadores, aí é complicado. O André Luiz falou o seguinte: não deve trocar o Bahia pelo Atlético Mineiro. Aqui ele é ídolo. Ele será mais um em um clube que disputará as mesmas competições. Se fosse para o Santos, Vasco que disputa a Libertadores, outra coisa, 4 milhões de euros, né? Então ele acha um absurdo, no caso, o Abner ir para o Atlético Mineiro e também por esse valor, né? E eu também acho um absurdo. Eu ainda acho que o Abner vale muito mais do que isso, né? Mas fazer o quê, né? A gente vive à mercê do presidente, né? Então, fazer o quê, né? A gente sempre reclama aqui, mas não pode fazer nada, né? O que é máximo que a gente pode fazer é realmente ficar irritado, né? E esperar ansioso aí por alguma notícia. O Ismael Salles aqui no Facebook, ele fala assim: eu penso que o Bahia tem que fortalecer mais o clube, criar um projeto de marketing para atrair o sócio torcedor e não depender de outros para contratar. E aí? Com certeza, claro. É. No caso, o Marcelinho prometeu mais uma vez, né, de que daqui para o final do primeiro semestre teremos as eleições diretas, né, então, pro clube em 2012. Então, isso aí, com as eleições diretas, deve somar ao POB, né, e aí virar, no caso, realmente um sócio sucessor de verdade, né, completo, né, com direito a voto. Então, com certeza vem a somar e vem a crescer muito o sócio torcedor. Então, a diretoria do Bahia tem que pensar assim nisso e tem que, como o Náutico, acordar pra realidade, né? Oi, Adelito. Como o Náutico fez, com as eleições aí direto. O Alan Nascimento, ele pergunta aqui: qual foi o principal erro para a campanha vergonhosa no Campeonato Brasileiro Sub-20? Rapaz, é o time B, né? Eu fiquei sabendo aí que o Newton Mota, ele deu uma entrevista aí dizendo que foi um erro mandar esse time pra um campeonato desse porte, que esse time tava, como é que diz, ele tava há muito tempo sem jogar, tava sem ritmo, tava desentrosado, então foi um erro mandar esse time pra essa competição. É, Newton Mota que deu essa explicação, né? Newton Mota que deu entrevista falando disso também. Só que agora já é tarde. Não, e pra mim, aí já... chorar pelo leite derramado. E já é a opinião minha aí, o Bahia não mandou o que tem de melhor, né? Fez uma estratégia aí em que deixou alguns jogadores já se preparando pra Copa São Paulo, Mas tipo, o Madison, e também poderia ter desculpa, ah, porque o jogador vai se apresentar ao elenco profissional e tem que ter as férias. Madison já está sendo incorporado ao elenco profissional e jogou. Fábio também. Rafael. Tinha um jogador, Paulinho, que é um meia muito promissor da base do Bahia, com 17 anos apenas, ficou aqui em Salvador treinando. Por que não usou a competição também como treinamento para a Copa São Paulo? Então acho que foi um erro estratégico aí, um erro de planejamento. Jogadores como Felipe e Anderson, que brilharam na Copa São Paulo desse ano, são os dois volantes, um volante canhoto, até Felipe, que está subindo para o time principal, não foi. Né? O goleiro também não foi. Então alguns jogadores... Mas né, esse goleiro, Lúcio, esse Juan, ele, se não me engano, disputou... Teve uma Copa aí que ele disputou aí. Belo Horizonte. Ele era um bom goleiro naquela Copa. Ele foi bem. Ele pegava bem. Até pênalti ele deve ele ter pegou, mesmo machucado. Então, eu não entendi, sinceramente. Ele era um bom goleiro, mas ele vacilou muito nesse Campeonato Brasileiro Sub-20. Tomou muito gol fácil. Então, pode ser isso aí também, né? Essa questão de estar sem ritmo de jogo. E aí aconteceu isso. É verdade. Vai lá, tem mais Facebook aí pra ir pro Twitter, Adair? Tem. Ó, o Matheus Barreto, ele fala assim: o que mais preocupa nós torcedores é o fato da não renovação de Dodô e a possível venda de Avni. Aí fica a dúvida qual lateral esquerdo hoje no mercado poderia substituir esses bons laterais. Preocupante. Com certeza, muito preocupante. Eu acho que não é época de vender Avni. Não sei o que vocês acham aí, Lucas e parceiro da comunidade. Tem que dar um tempo aí pra ele sair daqui no auge, né? Mais valorizado. É, até porque ele passou boa parte da Série A machucado, né? E quando ele jogou, ele foi destaque, tanto que ele ficou, mesmo sem jogar tanto tempo, algumas rodadas, né, ele conseguiu ser o lateral esquerdo da rodada, no troféu Armando Nogueira, né? E até pouco tempo, acho que ele ainda ficou na quinta colocação no final. Ficou. Então, e se ele tivesse uma Série A, tipo, inteiro, fisicamente, como ele jogou a Série B, com certeza ele teria... proposta muito melhor, muito mais alta, com certeza. Exato. Então acho que dá ainda mais um ano de Série A. O jogador declarou que ia ficar. E eu ouvi o presidente falando, tomara que ele cumpra a palavra. Quando ele falou que o Bahia não tem pressa em vender Avni, que Avni não está na prateleira, isso, para ser vendido, que ele nem conta com essa possibilidade de vender Avni, só se vier uma proposta muito boa por ele. E aumentou agora o valor, né? Porque era 3 alguma coisa, agora tá ralendo aí que não sai por mais de 4,2 milhões, se não me engano. Isso. O Carlos agora falou o seguinte: pode comentar aí também, comunidade. É louco esse. O Marcelo deve estar valorizando o Avni. Cada dia que ele vem, eu acho que deve estar recebendo alguma proposta por fora de alguns clubes, aí fica aumentando o valor. Então, eu posso até ser que ele esteja sendo valorizado. Mas vamos esperar. É, okay. O Carlos Adoro fala o seguinte: tem bons nomes no mercado, tipo o Guerron, o Renteria no Santos, né? O Danilo do Corinthians, caso o Zé Roberto não venha. O Chicão do Cearense, então ele fala sobre esses jogadores todos aí que o Bahia poderia contratar, não é verdade? Tem todos os nomes do mundo, né? O problema é o Bahia se movimentar e realmente, de fato, anunciar as contratações, né? Assinar seus contratos, né? É, o Geo Jovem fala o seguinte: boa noite, galera, da resenha. Tô ligado nas notícias. Fala que se vender a Avni, vai ficar com quem? Quais jogadores estão certos com o Bahia? Ele fala aqui também. E aí? Certo, só os que ainda tem contrato, né? Porque renovar não renovou com absolutamente ninguém até agora. Falando sobre isso, eu tava vendo uma notícia na tribuna da Bahia, vou divulgar a fonte aqui porque foi deles mesmo, o Marcelinho falando sobre as contratações e renovações, no caso, para 2012. E ele citou os principais jogadores aqui, né? É, só vou falar rapidamente aqui para a galera se situar um pouquinho. Ele fala sobre o Tite, o que ele falou sobre o Tite? Acredito que fique. Ainda não fechamos com ele, mas as negociações estão muito andando muito bem. O Avni falou o seguinte: falei com o empresário dele, mas até agora nenhum clube apresentou nenhuma proposta. Fiquei sabendo hoje, no caso ontem, né, que o Atlético Mineiro estaria interessado, mas ainda é cedo e eles estão no processo eleitoral. Caso alguém demonstre interesse, devemos iniciar as negociações, pedindo 3 ou 4 milhões de euros. Moraes, ele fala o seguinte: o Bahia tem interesse e já estamos negociando, bem próximo de um acordo, né? O Marconi, ele fala o seguinte: ainda não chegou nenhuma proposta. Teve essa história do Corinthians, mas ainda não apresentaram nada formal por enquanto. o Toró. Estamos aguardando o posicionamento hoje, no caso foi ontem, né? Está correndo tudo bem, né? Então ele não confirma, no caso ontem, né? O Toró no Figueirense. O Somalho, ele falou o seguinte: é um jogador que interessou há cerca de 3 semanas. O Zé Roberto, ele fala já o seguinte: ainda estamos na luta, não desistimos, estamos correndo atrás, mas é uma negociação muito complicada. O Jones, ele completa, né? Eu não queria falar em valores, estamos nessa discussão salarial. Ele está pedindo que valorize seu futebol e o Bahia está fazendo as contrapropostas. Então são essas aí algumas das contratações e renovações que o Bahia fala aqui, no caso, na tribuna da Bahia, né? Então, algumas novidades aí, né? Tomara que realmente aconteça boa parte delas, né? É verdade. Sinceramente, falando ainda um pouquinho sobre o Avni, eu acho que Avni é um jogador que fizeram um comentário aí dizendo que se ele fosse pro Atlético ele seria mais um do elenco. Eu acho que Avni se destaca em qualquer time, inclusive time de fora do Brasil. Avni é um jogador espetacular, nível de Daniel Alves. Eu acho que o Bahia tem que pensar na história, rever o passado e não cometer o mesmo erro que cometeu com o Daniel. Sinceramente, para mim, 4.239.000, como estão falando aí, é um valor irrisório pelo jogador, entendeu? Eu acho que esperaria mais 1 ou 2 anos aí para poder negociar o jogador melhor. O Bahia tá crescendo no visual aí pro brasileiro. Quem sabe até a gente consegue colocar a Vini até na seleção esse ano. Eu não acho muito difícil, não. Por pouco não conseguiu. Segundo o próprio René Simões, ele conversou com Mano Menezes, e Mano Menezes iria convocar ele. Só que aí teve aquilo, né, de Avni ter que operar o joelho, se machucou. E aí Mano Menezes foi e convocou o Cortez. Não seria Cortez, seria Avni o lateral. Exatamente. Então eu também acho que com mais um ano de Série A, pra mim, já é o suficiente pra uma valorização ainda maior. E se eu fosse o Bahia, eu sempre falei isso, venderia para um clube do exterior e sem intermediários. Nada de vender para grupo de empresário, para o grupo repassar. Porque o grupo vai, compra por 10 milhões e repassa por 30. Não, o Bahia é um clube grande e tem condições de negociar tete a tete com qualquer clube. Então acho que colocaria a Avni para mais uma Série A, ele já recuperado, né? E torcer para não dar o azar de se machucar novamente. Até porque a Avni nunca foi de se machucar tanto, né? Esse ano ele se machucou mais do que em toda a carreira. Né, deu azar também do ombro e tudo mais, teve um problema do joelho. Mas eu acho que com mais um ano de Série A, ele vai ser muito melhor, né, valorizado. E o Bahia vai ganhar muito mais com isso. O Cortez é um bom exemplo disso. Um jogador desvalorizado, bastou fazer um jogo pela seleção, o preço do cara praticamente triplicou. Hoje Cortez está sendo considerado melhor lateral do que Avni. Na minha opinião, não é. O Cortez não tem o futebol que Avni tem. Muito inferior. E o Napoli hoje dá preferência a levar Cortez do que a levar Avni. Avni é a segunda opção para o Napoli. Então isso é única e exclusivamente marketing e porque entrou no cenário porque ele estava na seleção, entendeu? Não pelo futebol apresentado. Cortez tanto não é melhor que Avni, que entrou aí no ganhou o Armandão, foi Dodô. É verdade, com certeza. E agora ele que estava passando marcha por aí nas ruas de Salvador apareceu por aqui, o chefe. Boa noite, Emanuel Fonseca. Emanuel Fonseca. Eu tô dizendo, a galera fala de mim, quando eu chego lá vem as piadinhas. Mas pra mim, eu tava ouvindo a discussão aqui, pra mim a Avni é o melhor lateral esquerdo do Brasil no momento. E melhor o segundo que... é Dodô. Não só do Brasil, sinceramente. Não, tô dizendo, brasileiro. Eu diria que Marcelo é melhor que ele, né? Por já ter mais bagagem, mas até lá do Real Madrid. E o Adriano, né, também do Barcelona, mas o resto. Eu sinceramente, eu tô sendo sincero, eu não estou supervalorizando o jogador, não. Com certeza. É o que eu acho mesmo do futebol apresentado por ele. Pra mim, pra ele ser considerado um dos 3, 4 melhores laterais do mundo, só precisa ele fazer uma partida pela seleção. Primeira partida que ele jogar na seleção, ele pra mim já vai ser considerado pelo menos um dos 5 melhores do mundo. Vai valorizar bastante. Aproveitando aqui que a gente tá falando de Avni, deixa eu ver aqui uma mensagem aqui no Facebook do Lucas Casais. Ele fala assim: Avni tem que ficar até o fim do baiano, pelo menos ganhar um título pelo Bahia. Eu acho que ele tem que ficar a temporada toda, vai lá, vai. Eu acho que ele tem que ficar a temporada toda. O Roberto Nunes, ele fala assim: eu acho que o Avni deve dar mais um tempinho para fazer um bom campeonato baiano, Copa do Brasil, aí fica mais valorizado. Tem mais, jogadores laterais é a carência do futebol mundial. Pra que vender a Avni agora? É verdade. Não, pensem aí. Pensem aí. 4 milhões vai resolver os problemas do Bahia? É, claro que não. E vai encontrar outro lateral. Pensem aí em algum lateral bom, lateral esquerdo bom. Aqui em Dodô na Europa. Eu só quero ver como é que vai ser. Dodô, quando se recuperar, vai pra Europa. É, quem é que vai colocar no lugar de Ave? Jussandro? Jussandro não é galera, ruim, mas pra mim não tá preparado. Diga, parceiro. É, e esse lateral da Portuguesa, Marcelo Cordeiro, ele renovou com a Portuguesa? Você sabe dizer? Ele já negou vir pro Bahia no meio do ano passado, né? Eu acho que ele deve continuar por lá, né? Ainda mais que a Luz subiu, assumiu, né? E o mesmo Alana... assim, a Avenida é melhor que ele. Não, claro. Também acho. Isso aí não tem discussão. Sinceramente, rapaz, o Bahia é o único time hoje que pode ter Avni, que é pra mim o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, por esse preço irrisório que ele paga pelo jogador. O Bahia só paga o salário do jogador. É muita burrice o time querer se livrar de um jogador desse, rapaz. É como o presidente do Santos estava falando. O Santos era o único time que poderia ter Neymar pelo aquele valor. Então o Santos aproveitou isso. E renovou o Bahia tá... mais ainda com o Neymar. Exatamente. Até a Copa aí pra ele valorizar mais ainda. E o Bahia deveria fazer mesmo. É, eu acho que Avni, assim, ele não deveria ser vendido tão cedo. Nem agora, nem ano que vem, nem depois. Deveria dar um tempo aí a mais. Não, aparecesse uma proposta, vamos dizer aí, de 10 milhões de euros. Aí sim. Tá entendendo? Porque dá pra você pegar e comprar jogadores bons. Agora, 4 milhões dá pra quê? Dá pra nada. É que a lateral, e na verdade, vai ficar com 1,75. A lateral, principalmente a esquerda, é uma carência no futebol. Eu sei, Adel, só que o negócio é que... Eu sei, só que olha só. O negócio é que no futebol brasileiro, um jogador pra atingir o valor que o Neymar atingiu é quase impossível. Tem que ser um jogador extremamente diferenciado. Entendeu? Tipo o Neymar, o Messi da vida. Então, assim, o Avni atingindo 20 milhões, pronto, 20 milhões de euros ele consegue atingir aqui no Brasil. Pronto, ótimo, tá entendendo? Porque a gente sabe que o cara botou a cabeça no lugar, que o cara tem potencial. Agora, 4 milhões de reais, meu Deus do céu, nem eu ia querer. Sabendo que eu posso esperar e ganhar muito mais. Ainda, né? E tem um percentual do jogador. E eu ainda paro pra olhar. É novo, né? E ainda é novo. Esse pessoal do marketing do futebol, esses grandes empresários aí, não é possível que estão vendo um jogador desse, uma bagatela dessa, e ninguém deu uma proposta de 4 milhões no jogador. Pra mim isso é conversa de Marcelinho, entendeu? Eu acho conversa. Não é possível que ele disse, o jogador custa 4 milhões, não tem ninguém pra comprar o jogador. É impossível isso. Pois é. Continuando aqui no Facebook, o Alan Nascimento, ele fala assim: a venda de Avni é relativa. Todos nós nos orgulhamos por termos um grande jogador no Barcelona e na seleção do nosso tricolor. Mas ele conquistou esse status aqui. Temos que parar de prender a carreira do jogador, até porque ele já está ficando velho. Temos que investir em criar novos Avnis, como o Jussandro, o Madison, etc., para pensar a torcida tricolor. Abraços ligados na Resenha Bahia. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Ponto 1, o momento em que Daniel estava aqui era outro, totalmente diferente, né? Hoje o Bahia está mais estruturado, claro, falta muito ainda para chegar a competir de igual para igual com os times do Sudeste, mais especificamente São Paulo e Rio, mas o Bahia está mais estruturado. O momento do futebol brasileiro é outro aí. O Santos inaugurou uma nova fase, né? De segurar o seu jogador aqui. Os jogadores estão sendo repatriados, né? Estão voltando da Europa para cá. E quanto Copa é que do Neymar não vai ser valorizado aí até a Copa, parceiro? É verdade. Quando o Neymar vai sair do Santos por muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo. Vai dar pra montar um super time quando o Neymar foi embora. Se eu fosse Neymar, eu não sairia do Santos, sinceramente. Eu acho que o futebol brasileiro tem crescido muito. Hoje os jogadores do Brasil estão ganhando salário a nível europeu ou até mais do que os times europeus estão pagando. Dependendo do entendeu? Time, é isso. A Europa financeiramente está em crise. A crise ainda não acabou na Europa, então o salário a gente não passa por crise, a gente não teve crise, a outra crise de 2007, né, 2008, e essa crise europeia, o Brasil não atinge o Brasil mais uma vez, nenhuma crise que atinge o Brasil. Pelo contrário, o Brasil só faz crescer economicamente e cada vez mais os clubes estão se preparando melhor. Então, na minha cabeça, na minha forma de pensar, que deve estar muito errada, ou eu sou muito burro, ou então o seu Marcelo é muito inteligente. Ou você é muito visionário, ou você é muito burro, né? Burro, então o seu Marcelo é muito inteligente. É inteligente acima do normal, a inteligência dele. Você acompanha a inteligência dele. Porque, sinceramente, um jogador desse eu não vendo por dinheiro nenhum, nem pelos 10 milhões de euros. Pelo menos por agora. Pelo menos eu não venderia. Então, pelo menos por agora. Lembrando que o Bahia é dono só de 50% do jogador. Então esse valor que o Bahia quer é só dos 50%. Vai ser dividido. Não, é só da parte do Bahia. Da parte do Bahia? No caso, o jogador custaria 8 milhões de reais. Eu tava lendo aí uma vez que seria dividido. Não. Aí então, se for dividido, piorou ainda. Aí eu mandava Marcelinho tomar banho, pra não falar outra coisa. Então, o Fabrício Novaes, ele perguntou aqui no Twitter, no Facebook, né? A minha opinião é que a Ávila é melhor no momento. Que pena que eu não jogo bola como antes, senão vocês iam ver quem joga. Eu faço festa e acaba com 4,2 milhões. Miserável. É, o Carlos Eduardo aqui no Twitter já fala ao contrário de todo mundo, né? Ele diz aqui, ó, tem que vender a Ávila por 4,2 milhões e mais o Rafael Cruz do Atlético Mineiro, lateral direito, e trazeria o Thiago Feltre, né? Ele diz que venderia o Ávila por 4,2 milhões e trazeria também o Daniel Carvalho, né? Então ele já fala que acha que deveria vender o Ávila. Não, vender agora Avni para trazer Daniel Carvalho e Thiago laterais, não. Se, ó, vamos pensar pragmaticamente aqui. Vendeu Avni. Quem vai entrar no lugar dele? Dodô não tá ninguém, mais aqui. A gente não tem lateral, a gente não tem. Vai, aliás, a gente tem um direito. Eu só venderia Avni se Dodô fosse nosso. Aí sim. Aí teria como fazer mas, caixa. E mesmo assim com uma venda melhor, não com é claro, não, é, não por Avni, gente. Se vocês pararem pra lembrar, a Avni é muito mais jogador do que Dodô, não claro, tem nem comparação. Não. Claro, é assim, mas eu tô dizendo que a gente estaria coberto na posição. Avni, por um bom dinheiro. E Dodô é o quê? Dodô, ele ainda é novo, pode evoluir mais ainda, entendeu? Assim como a Avni ainda pode evoluir também. Mas Dodô é novo, pode evoluir. E lá, o Dodô sendo do Bahia, a gente ia ter outro lateral esquerdo bom aqui no Brasil. Não ia ser o Ávila, mas seria um bom lateral. Mas seria um bom lateral. Ah, não quer empatar o crescimento do jogador? O que é que o jogador tem experiência fora? Concordo com isso. Empresta o jogador, pô. É. Empresta o jogador. Tá aí, não, empresta o nível. E outra, tipo, tem jogadores que, tipo, ó, alguns jogadores que estão sendo vendidos pro leste europeu, passam 6 meses lá e querem voltar. Conseguiu experiência? Não. Ficou fora da mídia, perdeu vaga na seleção. Então tem que ver isso também, né? Até mesmo para o futebol europeu, tem que ver para onde vai, né? Eu brinco direto aqui e falo, rapaz, se eu fosse um jogador desse aí, tipo o Dentinho do Corinthians, eu não aceitaria ir para o leste europeu. Eu só aceito sair para Real Madrid ou Barcelona. Leste europeu, eu só aceitaria a Ucrânia, porque a Ucrânia tá melhorando no futebol mundial, entendeu? Tá sempre ali na Champions League, beliscando alguma coisa, o futebol ucraniano, com o Shakhtar e com o Dinamo de Kiev. Mas tirando esses dois times aí do leste europeu, parceiro, ou um grande da Rússia, tô fora. É verdade, com certeza. E ainda mais se for pra vender Avni pro Atlético Mineiro, aí é jogar de chão. Aí é muita loucura. Rapaz, no Brasil aqui eu só vendi ele pro Santos. Que aí o cara ia ter um puto da porra. O Geo Jovem falou o seguinte: Avni tem que participar de mais uma Série A para a Tríplice. Para a Tríplice, né? No caso, é seu passe. E tenho certeza que ele vai arrebentar nesse Brasil, né? No caso, no brasileiro. Aí ele fala que o Luan Fortuna falou o seguinte: como é, Carlos? Para Tríplice seu passe? É, para triplicar, provavelmente. É pra, ele provavelmente deve ter dito para triplicar o passe do jogador. É Carlos é listado, temos que relevar. Negócio. Quer dizer que Carlos tá rápido do embora em um dono aleatório, né? Tá. E ele disse que era lá em Igo. Aí, cadê Júnior, rapaz? Assim que chegou na resenha hoje, o Lúcio chegou um pedacinho. Você tá no computador ou no notebook, Carlos? E eu sei lá. Calma aí. Bom, o Luan Fontana falou o seguinte: Zenobi sumido deve estar tentando emagrecer, é? Opa aí. Opa aí, cara, que desgraçado, rapaz. E foi que foi que perguntou isso? O Luan Fontana. Opa aí, Zé. Ó, tá tentando emagrecer, Zé. Oi? Tá tentando emagrecer. Não, eu tô fazendo autoescola. É, ele tá passando marcha aí pelas ruas de Salvador. É. Lá ele. Carlos tá quase dormindo, olha aí, Carlos. Continua aí com o Twitter que a gente. Cadê, velho? Passa... Cadê? Me passa o Twitter. Não, por enquanto só isso mesmo no Twitter. Aliás, agora um novo Twitter. Comunidade do Bahia, tem alguma pergunta aí? Tem duas perguntas aqui. Tem uma que a gente já comentou, mas eu vou fazer a pergunta ali. É, Antônio, Oscar, só uma pergunta, comunidade, rapidinho. Diga. Só uma pergunta rapidinho, brother. Não disse que veio uma representante mulher e veio um macho? Aí ele é, ele é temporário. Eu tô gastando, só tô gastando, pô. Vai lá, vai lá. Relaxa. Cadê a Japa? Cadê a Japa? Cadê a Japa? Opa aí. Essa galera. Seguinte, ele tá perguntando o que vocês estão achando sobre essa demora das contratações e renovações. Tô prometendo novidades essa semana, e nada. Pois é. Rapaz, deixa eu responder isso aí. Olha, eu tenho certeza que por debaixo dos panos estão acontecendo os contatos. O Bahia tá fazendo mais uma vez o que ele fez na última temporada. Não ficar botando o nome aí. Ah, pode ser que eu traga não sei quem. Ah, porque os outros times... Eu falei isso. A gente não vai servir de olho, não. Era pra ter sido anunciadas, não, Zé? Já, isso eu concordo. Eu tô falando em contratações. Contratações, é isso. Agora, as renovações já era pra ter saído mesmo. Tá demorando, aí tá comendo mosca. Eu botei até uma matéria lá no blog da gente... E o Bahia é um dos cinco times que não contrataram ainda na Série A. É verdade. Não, não contratou. Renovou também, mas. É isso, né? Até agora estão. Vai lá, pode falar, Bruno. Até agora eles estão calados. Não estão nem divulgando quem é que vai trazer, quem não vai. Tudo agora, por enquanto, é especulação. É jogador de um time que tá vindo, é outro que tá vindo. E então tudo por nada. Parte de empresário, da imprensa de hoje. Nada oficial. Empresário ali. Não, não faz nada. Não. Sinceramente, eu acho que quem acompanha, o ouvinte que acompanha a resenha sempre sabe que toda resenha eu falo a mesma coisa. Eu confio no trabalho de Angione. Angione trabalhou bem ano passado. Angione é o cara que trabalha quieto, que só divulga quando o jogador tá 100% acertado e tal. Mas está demorando demais. A torcida já está perdendo a paciência. O presidente do clube tinha que aproveitar a maré que estava a seu favor. Entendeu? Tava todo mundo apoiando o presidente, dizendo que se colocasse até eleições diretas que ele ia ser eleito tranquilamente. Então ele tá demorando demais para anunciar os jogadores. Aí começa a especular jogador X vai para outro time. Jogador Y vai para outro time. A torcida começa a ficar impaciente. E se ele não der pelo menos um nome para poder tranquilizar a cabeça do torcedor, a situação dele pode ficar difícil. É verdade. Então, o seguinte, quais são os jogadores da divisão de base que vão ser relacionados para o profissional? É, passamos aqui a lista, eu vou tentar lembrar aqui de cabeça. É, Felipe, Lenine, Dudu, Lenine, Fábio, Madison e o zagueiro. Jussan, Dudu, né, filho? Paulinho, Dudu. Não, não. Também. Não, não é Jair Santana, não, que chama Dudu de Dudu. Madison. Mas são nove no total. Acho que a gente acabou listando todo mundo aqui, cada um falou. O Carlos falou o seguinte. Falamos. Também, fora o Galo e o Leon, que é Avni para a lateral esquerda, e o Napoli, que é da prioridade ao corpo. Que é Leon, velho? Rapidinho, que é Leon? Leon, né? Não sei, não. Galo, o Leon. Sabe, velho, que Carlos hoje está. Leon. Acho que e aí ele fala aqui com o Napoli, a prioridade é o Cortez, né? Antes de quando tentar negociar com a Avni, né? É aquilo que o Lúcio já tinha falado antes, né, mano? É, o Matheus Santos falou o seguinte: caiu do Botafogo, não seria uma boa contratação, já que o Bahia tá precisando de um atacante de ponta. Seria excelente, é bom jogador. Queria de João Santana, mas não foi ventilado em nenhum momento, não. Tomara que. É, velho. Mas eu acho, Lúcio, que esses jogadores que foram ventilados aí, o único que poderia vir mesmo é Toró, que já foi pro Figueirense. Carlos falou aí da notícia, mas eu acho que o Toró já fechou. Já fechou. Entendeu? Então, assim, ó. Eu acho que o resto aí, ninguém aí vem, parceiro. O que vem aí vai ser surpresa. Talvez é Roberto. É, talvez só. Moraes é, já é. Moraes, né? Esses aí que foram ventilados. Até Moraes já me preocupa, sinceramente. Até Moraes já me preocupa. Eu considerava Moraes certo também. Eu, inclusive, falei que Moraes estava 99,9% certo no Bahia. Até porque Moraes é um bom jogador. O que pode facilitar mesmo é isso aí. Porque para Moraes ser liberado para outro time, primeiro tem que passar pelo Corinthians. Bom. Isso aí eu tenho certeza que o Bahia tem a prioridade. O Arthur Araújo dá uma bronca aqui, né? Por enquanto, o Marcelinho tá fazendo as mesmas coisas do ano passado, esperando o que sobrar para ficar. Tomara que eu esteja errado, né? Então, dando a bronca aí. O Géo Jovem fala o seguinte: quem lembra do zagueiro Eduardo, que jogava muita bola, saiu do Bahia e nunca mais apareceu. Eduardo Neto tá no rival aí. Jogou na Vitória. Não, soube que tá lá até agora, que o contrato dele até... Eles fizeram um contrato longo com o Eduardo e ele não aceitou romper o contrato lá. É, o Carlos Martins fala o seguinte: uma boa jogada seria emprestar o Avin para o Lyon. Se o Avin jogar em alto nível, sendo chamado para as outras Olimpíadas, valeria demais. É, eu acho que emprestar o Bahia não vai emprestar, não. Se for para fazer uma coisa, é para ser vender. É, não, isso aí tá fora de cogitação. Segundo o presidente, ele não quer vender, repetindo, tomara que ele cumpra as palavras dele. Ele diz que Avin não tá na prateleira, que nem passa pela cabeça dele vender Avin, só se vier uma proposta irrecusável para compra do jogador. É, o Diego Facton fala o seguinte: acho que não vai emprestado, não, vai lá. Poderia não anunciar. O Diego Facton fala o seguinte: poderia não anunciar ninguém. Mas a proderia. O quê? Vai lá. Nada, não, foi pensar o latim que foi pro chão aqui. Bom, o Diego Facton fala o seguinte: poderia não anunciar ninguém. Mas a prioridade é renovar com o Tite e Lomba por mais tempo, Linha e Souza, né? Então, ele fala no caso das renovações, né? Porque no caso a prioridade realmente é renovar, né? E o Bahia não tá renovando, né? O Lucas César também fala o seguinte: Alisson pensou que ia se dar bem no vice e foi rejeitado. Ainda bem que ele tá queimando, não tá queimando no meu Bahia. Fábio Bahia ainda vem. Não vem porque o brasileiro não quer, né? Porque Fábio Bahia tá livre. A Bahia não tem impedimento nenhum. O presidente inventou essa história que tem impedimento. Não tem impedimento nenhum. A Bahia tá livre. Bahia só é o presidente acertar com ele. E ele tá afim de vir. Não demonstrou interesse no jogador. Ele já disse que a preferência dele é o Bahia aqui no Brasil. Beleza. Então é isso aí. Vamos. Vou passar aqui mais uma notícia, né? Uma notícia até que enche de orgulho a torcida do Bahia, né? E que mostra que a torcida realmente ajuda o clube também financeiramente. O Bahia arrecadou mais de 12 milhões com bilheteria de estádio, né? No estádio de Pituaçu. E a diretoria realmente não pode reclamar, né? Ou esboçar qualquer tipo de crítica, porque o Bahia, né, arrecadou mais de 12 milhões com a arquibancada, né, com a torcida. O ingresso custando R$30 e mesmo assim, quase em todos os jogos, casa cheia. E se eu não me engano, em 5 jogos, não foi? Carga máxima esse ano. Acho que foi 32.157, né, o que teve um valor bruto superior à casa dos 12 milhões de reais. Que daria para... Exato, com certeza. Daria para o pagamento de 10 meses da folha salarial do clube desse ano. Então, a torcida realmente corre atrás, a torcida participa, comparece aos estádios. E a torcida está mostrando aí também aquilo que ela própria falou, né? Traz o jogador. Se contratar, paga. Verdade. Se o time estiver bem, nesse particular aí, a torcida vai mesmo, né? E até esse ano, quando o time não estava bem, mas que a torcida sentiu que precisava do apoio, foi, mesmo assim, né? Lotou o estádio, algumas derrotas até, que deixaram a torcida chateada. Mas a torcida realmente, mais um ano, está de parabéns. E eu acho que só não ficou em primeiro porque o estádio da gente aqui, o nosso estádio, não tem a capacidade tão alta, né? Não teve o maior público da competição por isso. E alguns jogos aí... Exato. Com certeza. Com certeza daria mais pessoas e a média seria muito maior. Então, claro, né? Esses 12 milhões aí a gente pode abater 40% disso aí, né? Que são as despesas. Mas, tipo, para um clube que arrecada por ano, abatida todas as despesas, um valor de 8 milhões por ano é uma quantia realmente muito relevante, juntando com os patrocinadores e renda da TV, dá sim para montar um bom time. Então, cobrar isso aí da direção, a direção que a maioria da torcida apoiou que continuasse, né? Mas aí temos que cobrar também quando é devido. Com Só uma coisa, queria mandar, rapidinho, eu queria mandar um abraço aqui pra um brother meu, Ramon Ferreira, que tá acompanhando a gente aí ao vivo. Ramon, que é jogador de futebol americano, velho. Representante. Opa, já joguei também. Representante de futebol americano aqui em Salvador, tem um time dele lá. Depois eu até vou pegar os dados pra gente divulgar. Pergunta aí que eu quero voltar a jogar. Pergunta ele qual é o time. Beleza, eu vou passar o contato pra vocês. Eu acho que, se eu não me engano, é Fênix o nome do time. Não me recordo esse, direito, não. Esse aí, infelizmente, eu não jogo, não. Ele é torcedor do Bahia também, tá acompanhando o programa com a gente. Véio. Um abração pra você, Ramon. Hesitou aí, tinha que você falar que era torcedor do Vasco. Cê, não, nenhum. O Roberto Nunes, ele fala aqui no Facebook: rapaz, em Salvador já choveu demais, deixa a Toró pra lá. É, eu brinquei até ontem que bateu um vento aí e empurrou as nuvens de chuva pra o sul do país, pra, né? A gente foi parar lá em Santa Catarina. Nossa, Deus, o Diego Facto falou o seguinte: Eduardo, você acabou na cachaça no Botafogo, né? Depois foi pro vice. E o Carlos Eduardo falou o seguinte: o que acham do Leandro Chaparro, que vai ser emprestado, e o Christian Rodrigues, que tá de saída do Porto, sem clube, bons investimentos, é, bons nomes, né? Bons nomes, vamos ver se o Bahia acorda pra vida, né? Também não conheço, não. Comunidade do Bahia, alguma pergunta aí pra gente finalizar? Sim, tem aqui de Roberto Saraiva: Jussandro é a melhor opção na lateral esquerda, caso o Alvin saia. Ah, e sente esse Ponte Preta, que tava no Ceará, também serve. Também serve? Eu, no caso de Jussandro, velho, eu acho que Jussandro é bom jogador. Exato, ou seja, ainda falta ele amadurecer um pouco, né? Agora, claro, pode ser que... Vai ser um Dodô exato, no que vem, pode ter. Exato, eu pensei nisso mesmo. Pode ser que, assim como aconteceu com o Dodô, ele, né, comece a render, exato. E ele, qualidade ele tem. Agora, ele tem alguns problemas, assim, dessa ordem aí, vamos supor, de psicológica, porque ele, quando voltou da Copa São Paulo, perdeu a posição para um jogador improvisado no time júnior do Bahia. Porque quando ele voltou, não sei se ele ficou desmotivado ao extremo, e tanto que Laelson Lopes, né, até deu entrevista dizendo que ele tinha que, né, acordar para a vida, decidir o que ele queria. Ele perdeu a posição no time júnior do Bahia, no Campeonato Baiano. Então tem que ver isso, trabalhar, né? Porque tem jogador que com 17 anos está pronto, né? A cabeça está pronta para jogar. E tem jogador que tem 30 anos e a cabeça ainda não está pronta. Agora, Lúcio. Entendeu? Aí tem que ver isso aí de Jussandro. Diga. Lúcio, né? Sei. Oi. Lá, é, sou eu, Zé. Ah, velho, diga. É, eu acho uma impressionante. É, olha só. Vocês, quem assistiu todos os jogos? Eu assisti todos os jogos do Caxias ao Rei Sol. Entendeu? Jorge Wagner joga muita bola. Leandro Domingos joga. Agora tem dois jogadores japoneses que não tem um valor tão elevado que eu iria atrás, que são até jogadores de seleção japonesa. Tá entendendo? É verdade, eu assisti. O lateral direito, Sakai. O Sakai até o Corinthians anunciou que ia trazer, pô. Pois esse é. Jogador agora vai ser muito difícil da gente conseguir cara trazer. Usa demais, você viu, Lucas? Aquele jogador é muito bom. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. E o Tanaka, atacante, Sakai. Sakai pra mim, depois dos brasileiros, é o melhor do time. Porque Tanaka, não é aquele Tanaka, não. Acho que ele fominha demais. Ah, mas eu gostei dele, eu gostei. E muito burro. Sakai joga muita bola, é um jogador novo. Se eu não me engano, ele tem de 18 a 19 anos, se eu não me engano. Tá muito, velho. É um jogador ali também que vai se valorizar bastante. O zagueiro também é bom, hein? O Kondo. Kondo também é muito bom, o zagueiro. Não Kudo, o atacante, que é ruim. Mas é muito ruim. O zagueiro. O Kudo é um jogador que você tira só o DO do final. É um Kudo mesmo. É, vamos ler os últimos 4 itens pra terminar. Mas tem pergunta lá, pô, da comunidade ainda. Né? Vamos pra comunidade depois do último Twitter. Ah, a resenha tá acabando cedo hoje, hein? Os caras tá tudo tá não, tá no horário já. Oi, essa história. Pergunta, boa noite. E essa história de que o Bahia está soltando Magno Alves, é verdade? Não. Não é pra isso aí, rapaz. É que bom que os dois falaram, não, né? Porque se um tivesse falando sim, o outro não, era complicado, realmente. Explica aí, Lúcio. No caso do Magno Alves, eu já vi que ofereceram pra o Náutico, o Sport. Então, o empresário tá plantando a notícia, né? Tanto que se você for naquele vai-e-vem do mercado. Né? Esse ano faz até bom, mas isso é. Mas acho que o Bahia. já tá no, num degrau aí que acho que contratar a Magno Alves seria um retrocesso. O Roberto vai trazer Magno Alves. É isso. É, no caso, o empresário tá fazendo tá plantando notícia aí, que eu vi naquele vai e vem do mercado do Globoesporte.com. Aí tem lá que Magno Alves saindo do Ceará, aí tá lá, para o Sport, para o Náutico, para o Bahia. Ao mesmo tempo. Vai para todo mundo. É, o empresário tá jogando barro aí. Eu achei que ele era só um, né? É verdade, só se forem três. É. Vai lá quem quer falar agora. Ele é tão bom que você compra um, leva três, vamos lá. O Arthur Araújo fala assim. Voltar, já que a gente vai encerrar a resenha daqui a pouco, eu queria voltar a falar um pouquinho mais sobre o assunto Avni. Pra você ver como o torcedor às vezes é um pouco contraditório no que ele fala. É, o torcedor diz que eu vi aqui, acompanhei pelo Facebook, quando eu dei a notícia dos 4 milhões, que a Avni tava valendo 4 milhões, eu vi torcedor do Bahia dizer que a Avni não vale 4 milhões. Eu vi, não foi um só não, foram vários. Aí esse mesmo torcedor que diz que a Avni não vale 4 milhões, quer que o Bahia pague 3 milhões de euros de multa para trazer Jorge Wagner. É um absurdo, é um negócio que não tem cabimento, a gente tá pensando numa coisa dessa. Um jogador que já tá com a gente, que a gente só precisa pagar salário pro jogador, e o povo pensando em trazer Jorge Wagner pagando 3 milhões de euros. Olha de só, multa. Olha só, Lucas, eu manteria a Avni e pagava a multa, entendeu? Assim, o Bahia, mais um ano, tá começando a chorar miséria, tá parecendo um vice, velho. Porra, tipo, eu não quero pagar 150 mil Moraes. Eu não posso pagar isso aqui a Souza, eu não posso pagar isso aqui a Zé Roberto. Pera aí, velho, a gente vai ter 50 milhões de cota de TV. É muito mais do que a gente já teve em toda a vida. O Bahia no ano passado gastou 18 milhões o ano todo. Pois é. Esse ano o orçamento dizem que vai chegar a 70 ou 80 milhões. 2 milhões por mês da Nike, não é isso? É, são 2 milhões por mês da Nike, tem mais a cota da televisão que são 50 milhões, mais o arrecadamento. Porque o Inter vai ganhar 15 milhões por mês da Nike. Mas é porque o contrato é o Bahia tava meio fora aí. Mas o Bahia tem o marketing também, também pelo que eu vi. A Nike vai pagar mais pros os dois últimos campeões da Libertadores, né? Aí a Nike vai pagar um pouco mais. Vai pagar mais. Você sabe, Lute, assim, as notícias, quando vem notícia boa do Bahia, normalmente é da torcida. Qual foi a notícia boa que Lute deu daqui a na estante? Foi porque o Bahia bateu recorde de bilheteria, tal. As embaixadas, foi ideia do Bahia? Não foi. A torcida já tinha as embaixadas. O Bahia só fez agora regularizar. Uma coisa que já foi criada pela torcida. Entendeu? Só que uma coisa o torcedor do Bahia peca, e muito, que eu falo todos os programas aqui, torcedor do Bahia, 90% dos torcedores do Bahia só compra produto pirata. Então não adianta você querer que a Nike dê mais do que isso por mês, porque ela não vai ter isso de retorno. Entendeu? A Nike patrocina o clube, e os torcedores todos usando camisa pirata. Então perde o clube, perde a marca também. E se você for comparar Nordeste com o Sul do país, essa prática de comprar produtos piratas não é a mesma coisa daqui do Nordeste. Então acaba desvalorizando também a imagem do clube e da marca. Beleza. Carlos, termina aí com os últimos twitters aí pra gente encerrar a resenha. O Arthur Araújo pergunta aí o que o Lucas já respondeu, né? Alguma especulação de quanto será a receita do Bahia em 2012, né? Entre 60 a 70 milhões, né, velho? Então uma receita boa, não tem desculpa pra estar achando uma miséria. Não, eu diria acima de 70 milhões, porque tem o AS, né, que o Lucas... É 70 e 80 milhões. É, 70 e 80, pois é. 70 a 80 milhões. É. O Luan Fortuna fala o seguinte: eu quero ver meu Bahia com Avni, Moraes, Zé Roberto, é fuleiro, e Marcelo Lomba, é pelo menos. Oh, que foi, tem, que cortar, tem que cortar ele da resenha, que ele é fuleiro, tá dizendo por que quê? Eu tô querendo emagrecer. Eu preciso muito pra emagrecer. Você não tá não, Zé? Eu não. É porque você não emagrece. Eu tô engordando, eu tô com uma barriga na minha bunda. O Roberto, Carlos Martins, fala o seguinte. E com a fonte nova, 50 mil pessoas. Eu tô engordando. Na Série A, votação todo jogo, muito dinheiro no caixa. O Lucas César fala o seguinte: o caso de pro Santos é que se a torcida vai ter paciência com ele, né? Não porque vai, porque a torcida não tem com... paciência. É, porque o Bato, justamente o que ele completa aqui, a torcida não tem paciência com os jogadores da base. O próprio Avni sofreu com isso, né? Algumas críticas justas às vezes, mas muitas, né? A torcida não teve paciência. É, o Arthur Araújo falou o seguinte: Egídio era um excelente para o Bahia. O Bahia poderia dar uns pulos e tentar trazer Dagoberto, ainda mais com briga entre São Paulo e Internacional. Dagoberto já tá fechado com o Inter, já tá fechado, eu diria. Já tá fechado. Mas tem um probleminha lá. Mas mesmo assim, se o Bahia não tem condição de trazer Jorge Wagner, imagine Dagoberto. Pois é. O Carlos Martins fala o seguinte: o Bahia deveria olhar para as seleções de base no Uruguai e da Argentina, que tem bons jogadores lá e baratos, né? E ele fala aqui do Mutilho que... A gente pregou isso muito. Eu falei isso no programa passado, ontem. Eu também falei sobre isso, né? A moeda brasileira está muito valorizada em relação a todos os países do Mercosul, né? Então tá fácil trazer argentino para cá. Exatamente. Mutilho veio para cá ganhando 20 mil, agora eles vão oferecer 80 mil para ele, vamos supor. Ele e o cara vai ficar feliz. Feliz da vida, é isso. Não, e outra coisa, entendeu? Ele fala aqui também, ó. Ele disse que o Mutilho se valorizou tanto que Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo e Vasco lutam por ele, né? Mas para um jogador... Hã? Para mim vai dar Corinthians. É um jogador muito disputado aqui no Brasil que veio ganhando 20 mil, como o Lute falou aí. É, o Geo Jovem falou o seguinte, para terminar: com certeza temos que dar valor aos materiais originais, as pessoas vêm de fora para vender aqui. Verdade, é isso mesmo. Com certeza. Comprar só original. Eu tenho 6 camisas do Bahia, todas essas originais. Eu espero que todo mundo que esteja escutando a gente faça isso aí. Quando for comprar, mesmo que você passe 2 anos sem comprar a camisa, mas junte seu dinheiro e compre uma original. Eu espero que você não tá participando das resenhas para poder emagrecer, quando ela não tiver mais dano em você, você passa para mim, pô. Já que você tem 6. Entendeu? Mas já estão todas velhinhas, só tem uma do ano passado, a mais nova é uma do ano passado, que eu comprei esse ano na promoção. Espera a promoção, vai ter promoção. Eu aí. Não aceito comprar camisa mais da Loto, eu só quero a da Nike. A da Nike eu vou pedir de aniversário, parceiro. Eu não tenho dinheiro não tenho bala na agulha não. Tá se dizendo aí que a camisa me parece que vai sair a R$200. Isso, justamente. Agora em média. Tem uma particularidade também, né? Que eu tava até faz tempo, tem um tempinho falando no Twitter com o presidente aí. Eu citei, falar isso, essa historinha de novo. Citei que a Pênalti na época fazia uma camisa top e uma camisa popular, né? Com material da Pênalti mesmo, a camisa sim, da Pênalti. O brasão emborrachado. E essa diferença era o brasão e o símbolo emborrachado, né? O material, o tecido era quase o mesmo. Uma custava, vou tentar colocar em preços de hoje aqui. Custava muito. Uma custava 130 e outra custava 50. Então, a boa custava 100, não, né? Tinha original, só que popular, mais barata de R$50. Não comprava pirata. Falei isso com o presidente, ele disse que eles falaram isso com a Nike, né? Tentaram colocar isso no contrato. Isso, a camisa já tá pronta, viu? A camisa já tá pronta. O layout já escolhido, tudo prontinho. Agora, enquanto não vazou esse layout, porque aquele layout que a gente tá vendo aí, sendo divulgado incessantemente pelo nosso colega Emanuel, cada dia bota uma camisa diferente. E eu não, rapaz, o pai. Essas camisas são todas criadas pela torcida, nenhuma dessa aí é oficial. A comunidade do Bahia tá dizendo aqui que a Natália Martins tá mandando um abraço aí, um beijo. Beijo, pra da rádio. Beijo, beijão, viu? Apareça. Esse Zé, né? E o Júnior Caires, ele tá perguntando aqui: e o Zé Roberto vem mesmo? Ainda ninguém anunciou nada, esperamos que venha. Se eu fosse tomara que venha. Contratava Zé Emanuel. Tá bom. Com essa, vamos lá, galera. Vamos nos despedir. Vamos, Carlos que tá debilitado aí. Carlos já deve estar dormindo, pô. Tá Carlos, mesmo, acorda, tá mais Carlos. Lindo. Acordou, Carlos? Acorda? Ah, velho, diga. Pronto, rapos aproveite. Bibórios, donos aleatórios. E ele disse que os aleatórios é Igor. É Igor. É. Então não é mais aleatório, né? Donos é Igor. Vai lá, velho. Pode se despedir aí. Depois vai lá tomar seu Engolve. A gente vai fazer uma parceria com o Engolve desse jeito aí. Vamos anunciar aqui Engolve. Vai lá, Carlos. É, boa noite, né, pra galera, né? é mais um dia, né? Mais uma semana sem muita novidade, né? Mas, de qualquer forma, segunda-feira a gente está de volta, né? De segunda a sexta, às 19 horas, né? Agora, no www.amordeaco.com.br, né? Mas então, eu entrei lá, não estou ouvindo não, velho. Foi? Eu entrei lá, não dá para ouvir pelo Firefox, né? É, a gente ainda tá ajeitando, né? Na segunda-feira já vai estar tudo lá, né? Ah, certo. Só segunda-feira. Eu só fui ver se estava no ponto, né? Porque eu fui lá, entrei no blog aqui, no antigo blog. E aí também o nosso Twitter agora também, o Amor de Aço, né? Arroba é, Amor de Aço. Mas eu dei uma ideia, eu vou falar em off a vocês aqui. Eu dei ideia a Lute, eu não sei se Lute... Eu passei, mas aí você fala com a galera aí não, também. Não, mas essa ideia sua aí, vamos ficar com dois Twitter, vai complicar os próprios usuários aí. Eles mesmo podem até opinar sobre isso aí. Daqui a pouco a gente discute isso. Vamos. Bom, o que importa é que na segunda-feira a gente tá de volta. Por enquanto, vocês mandam suas perguntas pro @modiaço, né? Sem a cedilha. E qualquer coisa a gente discute com vocês mesmo na segunda-feira, né? Amanhã, segunda-feira às 19. Meu Twitter pessoal, @carlos18jr, né? Então ele é isso. Passa todo. Ele não usa, é. Um bom final de semana a todos. Curtam bastante, que segunda-feira é dia de trabalho. E dia de semana aí, preparativa pro Natal. Uma boa semana a todos e até segunda-feira. Valeu. Abre o Febole. Valeu, velho. Dono Zigo. Lucas, pode se despedir aí, parceiro. Lucas Marques. Eu queria mandar uma boa noite para todo mundo, né? Boa noite para todos os ouvintes, boa noite pro pessoal do Facebook, que hoje eu não pude, como eu cheguei atrasado, não pude ficar no Facebook. Quem ficou hoje foi a Dailton. Então, Dailton vai poder mandar um abraço melhor para todo mundo aí, quem participou hoje. E dizer que segunda-feira estamos retornando no mesmo horário, às 19 horas. Só que como é que você vai ficar sábado e domingo sem notícia? Não pode ficar sem notícia. Então, acesse o blog da gente, www.amordeaço.com.br, e você vai ficar sabendo das novidades. Se o Bahia, nesse fim de semana, lançar alguma contratação, algum jogador, qualquer notícia nova, a gente vai estar postando lá no blog para vocês. E segunda-feira nós retornamos às 19 horas. Um abraço a todos, até segunda. É a Dailton. Então, agradecer aí, né, a galera que participou em peso no Facebook, Fabrício Novaes, Roberto Nunes, Lucas Casais, e dizer que hoje eu tô tirando minhas férias aqui na rádio, né? Papai, então, o cara não desistiu do homossexualismo dele. Nada, férias. Tá vendo nada? Também somando, então, segunda-feira aí a resenha aí, o comando vai ser de outra pessoa aí, as vinhetas aí tudo. Então perdoem aí se cometerem algum erro aí, porque o negócio é complicado, não é tão fácil assim como todo mundo deve pensar, atrapalha. Então se alguém cometer algum erro aí, vocês podem perdoar, que é novato na área, viu? Então é isso, meu Twitter aí pra quem quiser seguir, @BahiaDePrimeira. E segunda-feira aí tá de volta mais uma resenha Bahia, mas sem mim na mesa de som. Todo mundo atrás aí do Bahia de Primeira. Lá ele. O parceiro da comunidade, pode falar aí com a galera, parceiro. Qual o nome do cara, o parceiro da comunidade? O cara tá representando ele a comunidade. Dizia pra, por que ele tá representando a comunidade. Ah, entendi. Então o cara da comunidade. Exato. Vai lá, bro, depois fala. Bota a boca até pela criatura, rapaz. Bota a boca no microfone. Bem, obrigado aí pela oportunidade de participar da resenha e ajudar os usuários aqui da comunidade a tirar algumas dúvidas do Bahia, entendeu? E assim, eu espero falar também do evento, brother. Exatamente, agora. Eu espero que amanhã todo mundo esteja lá. Vamos fazer uma festa. Festa não, um encontro mesmo. Todo mundo leve sua bandeira, leve sua camisa, chega com seus amigos, certo? Agora não vai com torcida organizada. Todo mundo normal, com camisa do Bahia. Que quero fazer uma interação com o pessoal. Vocês vão me conhecer lá, porque a pessoal da rádio está convidada, quem puder ir. E a vocês também que estão ouvindo a rádio. Uma boa noite a todos. Lá vai, Zé. Inclusive, Lúcio, ou se você me permite. Natália vai dar lá a pergunta dele. Vai lá, se você me permite fazer um comentário antes do encerramento aí, É importante o que ele tá dizendo aí. Ele falou que não é para as pessoas irem com camisa de torcida organizada. Eu acho que uma das missões da gente aqui, como a gente tem citado sempre, é ao máximo unir a torcida do Bahia. Então, infelizmente, a gente hoje ainda tem que conviver com certos tipos de atrito entre torcidas do mesmo time. Que não deveria existir nunca, né? Não deveria existir. Todo mundo lá em prol de um time, não de uma torcida. Exatamente. Não dá povão, não dá terror, não dá bamor. Se você quer fazer parte da facção da torcida, beleza. Mas todo mundo é tricolor, véio. Todo mundo é irmão. Quando faz gol, todo mundo se abraça, todo mundo comemora, tá entendendo? Não tem esse negócio, não. Você falou tudo aí, Lu. Então, a maior missão da nossa rádio aqui é promover essa união da torcida do Bahia. Então, eu só vou ficar satisfeito aqui nessa rádio no dia que eu ver os representantes de todas essas torcidas participando juntos na resenha com a gente e acabando com esse negócio dessa ladainha entre as torcidas. É, só falando que isso não é, tipo, uma coisa... Vamos supor, um atrito entre uma torcida e outra, né? Tem alguns membros, né, isolados, é que isso. Fazem isso. Mas e gente até que nem é da torcida. Tem gente que nem é da torcida. Que vai pro estádio, não quer saber nem do Bahia, mas não sabe nem quem é que tá jogando. É, isso é verdade. Só quer tá lá na bagunça de torcida organizada. Não que todos são bagunceiros, entendeu? Mas vai lá, velho. Você sabe pra que time você torce? Você sabe quem é que tá em campo ali jogando com você? Nem sabe. Só quer saber de bagunça. É, não, tem algumas pessoas aqui, mas a gente não pode generalizar. Não, eu não tô falando do geral, eu tô falando não, do... Não, eu sei, claro. Entendi, só foi um comentário a mais. Pode continuar, parceiro, aí da comunidade. Tem, era só. Isso, eu aguardo todo mundo lá, 4h30, mas é um horário, assim, flexível. Isso foi voltado na comunidade, a gente voltou em vários horários, então peço que puder vir 4h30 bem, que puder vir 5, quem puder vir 6. Entendeu? Beleza. Mas eu marquei logo no sábado porque tem transportes. Vai ser no Farol da Barra. Nossa. Véi, tô fudido, aí no carro. Véi, a gente tá no ar ainda, né? Tamo ainda? Tamo no ar ainda. E a gente sabe que você, seu estado é normal, é esse mesmo. Tá, gravou hoje por causa da cachaça gay que você tomou. Mas vai lá, parceiro. E ainda tem um detalhe: 5 horas, quem chegar e ainda encontrar a gente lá no Farol da Barra, a gente tá no Porto da Barra. A gente vai se encontrar ali pelo restaurante ali. Vai escolher qualquer local lá e todo mundo se junta e pronto. Beleza, velho. É só isso. Valeu, obrigado pela participação e seja bem-vindo aqui na rádio. Você ia fazer a pergunta, Ezio. Aproveite. Já pergunta, já pergunte e depois se despeça aí da galera. Já perguntei, se na sala vai estar lá. Ninguém vai responder. Ah, respondendo aqui que vai. Então, se ela vai estar, se na sala estiver, eu estarei. Que pressão, moleque. Aproveita aí, velho. Você sabe quem é a Natália, Zé? Deus é pai. Deixa de boa. Ah. O cara não sabe nem quem é, rapaz. Fiquei com medo. Não da mulher, fiquei com medo de você falar assim. Seu pseudônimo, né? Foi, do lado. E aquela comunidade que você tá representando é de 131 mil, né? Isso. Exatamente. Eu quero ver outra que o pessoal não vai pra sua cara, não. Eu sou Paulo. Fala, pode se despedir mesmo. Vou ficando galera. Por aqui, né? Batendo meu FMzinho. Tô treinando no Caxias Arreissol. Dei 3x2 aqui, de virada no time. A partir de terça, eu tô aqui todos os dias agora. Minhas aulas teóricas acabam na segunda. Então, a partir de terça, eu vou estar aqui. E é isso, né? Um bom final de semana a todos. Que a gente tem algumas novidades aí. Rezar pra gente ter algumas novidades no final de semana. Vão aí pro encontro amanhã. Eu tentarei ir, eu tenho umas coisas pra fazer, mas eu tentarei chegar. E é isso, né? Bom final de semana, até segunda. E se perguntarem por mim, diga que eu já fui. Valeu, galera, muito obrigado. Valeu, velho. Linda, valeu. Valeu. Natália, você é linda. E beijo, Natália. Beijo. Ah, agora você não ficou com medo, não, né? Agora ele não ficou com medo. Beleza, velho. Então vamos encerrando aqui a nossa gente. Muito encerrando com Natália, que o Zé não é o conselho. O Zé geralmente é o último, né? A se despedir, quase é tirando o Black agora. É, né? Não faça isso não, que eu tenho que falar ainda. Então vamos encerrando aqui a nossa resenha, né? Por hoje, Resenha Bahia. Como falamos, teve a fusão aí, Rádio Bora Bahia né, os donos, um fundiu o outro aí, né, Zéu Fonseca e Carlos Sampaio. Eu cheguei por trás dele, E aí virou uma coisa só, né, vamos virar agora a partir de segunda-feira a Rádio Amor de Aço. Então a galera pode, ainda pode acessar o mesmo site da Rádio Bora Bahia, que será direcionado. Os comentários no Twitter do Amor de Aço, né, o arroba Amor de Aço, sem cedilha. Não Amor de Aço, como o Carlos fala. É Amor de Aço mesmo. Só que é sem cedilha. Isso, então a galera pode... Você tava aí comentando aí seus palavrões aí no ar, fica aí dormindo. Que você estava com... Você estava cavado aí, né? É, você tá mal, cara. Vai lá tomar seu engolve. Depois beijo, Natália. O pior que eu vou fazer farra de novo agora. Deixa eu terminar a resenha aí, velho. Que eu beijo, tenho Natália. Que ir pro papo agora. Quando quiser, depois eu tenho esse contato aí. Pera aí, rapidinho. Então é isso aí, né? 19 horas estaremos de volta aqui. O mesmo endereço ainda vocês podem acessar e terão acesso à resenha. Mas agora com o nome de Rádio Amor de Aço. Só que a resenha continua com o mesmo nome, é Resenha Bahia. Beleza? É, 19 horas estaremos de volta, contamos com todos vocês, né? Para cada dia que passa aumentar mais essa corrente tricolor aí, em prol de informação, entretenimento, né? Um bate-papo aqui na rádio. E contamos com todos, 19 horas, nesse mesmo site e no site do Amor de Aço. Meu Twitter pessoal é o @lucraquebbmp. Fiquem à vontade para seguir aí, para debater sobre o Bahia, sobre o futebol. E bom fim de semana, a todos, forte abraço. Fui. Patrão, vamos ser a Juventus.